sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar. Aqui da sua menina. Oh meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem, fica perto aqui da sua menina. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Me fica perto aqui da sua menina. Rapazinha do Rocha, ficou apaixonadinha, bebê. Look Produções. Você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto aqui da sua menina. Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto aqui da sua ruivinha.